passei pra chegar aqui. Só eu sei há quantas estrelas caindo na terra eu pedi. Desertos gelados, brinquedos quebrados e vidas que nunca vivi. Sorrindo de medo, contando nos dedos de quantas entradas saí pra chegar aqui. Céu, o mesmo mar, um outro dia pra recomeçar. O mesmo céu, o mesmo mar, um outro dia pra recomeçar. Atravessei, só eu vi por quantas esquinas e portas fechadas eu passei. Planetas sem vida, inocência perdida.